Yeah! Rastafari Man! Elementos, é o vício, é a febre, assim que tem que ser! Sinto grave, bumbi, cachitão, me ouça bem. BPM 87 pra não esquecer. Acabou o underground vindo pra você. Basta saber chegar, pra participar também pode. Fazendo um rindim nas palmas ou no sacode. Pois aqui são 20 anos de pura correria. Na precariedade ou com a ajuda da tecnologia. Hip hop universal chegando na moral. Os moleques se identificam no maior astral. O estilo é bem pesado, pode acreditar. Pois DJ tocar na pista e deixar rolar. Já tentaram rotular, até mesmo engavetar. Mas o som sai pelas ventras, não dá para abafar. Cê não acredita, pesquise nossa fotografia. Até o sabotagem no desabafo fez parceria. Eu vou fazer som compartilhar. Eu vou deixar o beat me levar. Através do nosso som.